Nas veredas do Nordeste, cangaço negro, vida peste. Da Bahia, doido, danado, baiano. De que é vitória da conquista, São Paulo hoje. Arrochando aqui no rap do bom. A minha onda é brocar, a tua é escutar, a nossa onda é fazer. Bora botar pra quebrar. Rap aqui continua vivo no interior nordestino. Tô aqui na capital paulista. Nordestino do bom é que é um. Bom é quem tá falando, rimando, cantando. Valeu tá com vocês nesse coloio pelo sertão. E a gente danada de bom. Aqui é cangaço negro, tipo curuando nossos oxente. Valeu, minha gente, agradecido, oxente.